Onde é que você tava, hein? Tava na esquina ali, por quê? Que esquina? Eu passei lá agora e não te vi. Ih, pronto. Vai começar? Começar nada, vai acabar. Você tá mentindo pra mim, você mente pra mim. Ai, ai, vai ficar acreditando nessas coleguinhas suas aí agora. Que coleguinha, o quê? Poxa, eu tô te esperando aqui há maior tempão. Ué, Onde é que você tava? você quer ir embora? Ah, você quer que eu vá embora, então? Você que sabe. Então eu vou embora, se você quer. Está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal. Se você me ama, por que tá me tratando assim? Sei que você gostar de mim. Tô com saudade de você, tô me sentindo sozinho. Sei que você gostar de mim. Não quero brigar nem perder nosso tempo assim. Sei que você gostar de mim. Gato, te amo e ficar sem você é tão ruim. Sei que você gostar de mim. Quando eu te vi foi tipo amor à primeira vista. Meus olhos nunca tinham visto coisa mais bonita. A rua pra você era como uma passarela. Você não caminhava, desfilava sobre ela. Logo me adiantei e comecei a perguntar se alguém te conhecia pra poder me apresentar. Fomos apresentados, você como sempre linda, e eu com a mão suada e aquele frio na barriga. Mil coisas em comum descobrimos conversando. Ao seu lado eu não sentia o tempo passando. Aumentava os encontros, os olhares e os desejos. Até hoje me lembro do nosso primeiro beijo. Se você me ama, por que tá me tratando assim? Sei que você gostar de mim. Tô com saudade de você, tô me sentindo sozinho. Sei que você gostar de mim. Não quero brigar nem perder nosso tempo assim. Sei que você gostar de mim. Gato, eu te amo e ficar sem você é tão ruim. Sei que você gostar de mim. Sei que você gostar de mim. Um homem e uma mulher se amando em plena flor da idade. O meu desejo que durasse pela eternidade. Eu era o cara mais feliz de toda essa cidade. Tudo ia bem demais pra ser verdade. Suas amigas ficavam de conversa fiada. Eu percebia que o seu ciúme aumentava. De pouco em pouco isso foi se tornando um problema. Você já não atendia os meus telefonemas. Eu sempre fui presente, mas você se incomodava quando qualquer menina de mim se aproximava. Porém se esquecia que eu te dei minha palavra. Pois tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Se você me ama, por que tá me tratando assim? Sei que você gostar de mim. Tô com saudade de você, tô me sentindo sozinho. Sei que você gostar de mim. Não quero brigar nem perder nosso tempo assim. Sei que você gostar de mim. Gato, eu te amo e ficar sem você é tão ruim. Sei que você gostar de mim. Sei que você gostar de mim. Vai me dizer que você também não sente saudade de quando eu ficava na sua casa até mais tarde. Deitados eu sempre acariciava o seu rosto, mas antes você cheirava e beijava meu pescoço. Me lembro que uma vez, embriagados de paixão, minha cama quebrou e nós dois caímos no chão. Você sorrindo, guardo isso na minha memória. Não deixe que os outros joguem essa história fora. Se você sente o mesmo, eu peço, vê se não resista. Pega esse telefone agora mesmo e me liga, que eu vou te encontrar pra dar um fim na nossa briga. Tô louco pra te ver, você é a mulher da minha se vida. Se você me ama, por que tá me tratando assim? Sei que você gostar de mim. Tô com saudade de você, tô me sentindo sozinho. Sei que você gostar de mim. Não quero brigar nem perder nosso tempo assim. Sei que você gostar de mim. Gato, eu te amo e ficar sem você é tão ruim. Sei que você gostar de mim. Sei que você gostar de mim. Na na na na.